Amor, faz o seguinte, cara, vem pra cá, velho. Porra, Gotolquinho, vou te quicar aqui, cara. Eu tô de mestre da sala, vou te quicar se tu continuar com essas bichinhas. Pô, tira ele, cara. Quem foi que chamou esse cara aí? População de ofendas tem 9 mulheres pra cada homem, velho. É, com o Mo aí vai ser 10 pra cada homem. Mas elas dão fora nas pessoas também, não? Dependendo do nível alcoólico. Pode até dar fora, mas só se for depois de dar a bunda. Depois de dar a bunda, pode dar fora à vontade. Viu, Mo? Aprende, Mo. O problema não é levar fora. O problema é você levar fora sem comer ninguém. Tá bom, então. Tá bom. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. E no programa de hoje vamos fazer um catado de qualquer coisa que vier à nossa cabeça. A princípio, a gente vai falar dos Vingadores e do John Carter. Não, sacanagem, e do Batman. E começando então a apresentar o pessoal daqui da mesa, temos aqui o Sr. Sorg. Repetáculo! O Sr. Inferno Infame. Minha cabeça Também o estagiário, o Léo. Senhor estagiário, Léo. Temos também aqui o senhor Mo. Oi. Temos aqui um convidado, um leitor. O senhor Godolkin. Palmas pro senhor Godolkin. Isso, viado. Super card! Isso! Gratuito! Chupecard, isso mesmo, isso mesmo. E com essa. Processem ele, tá? Se alguém for processar. Na realidade, o Godolkin que é o dono do blog, viu? E é isso aí. Bom, como começar essa pocilga, vai? Então, como eu disse, o podcast a gente vai fazer um catado dos filmes de heróis que vem por aí. Se vier mais algum que eu não sei, por favor, digam no meio aí. A gente vai começar então pelos Vingadores, eu acho que é o mais próximo e o mais esperado, né? Queria então aproveitar o Sr. Godolkin. Sr. Godolkin, o senhor vai assistir esse filme? Foi mal. Foi mal, fui eu aqui mexendo no som. Essa resposta foi melhor, cara, não tinha. A gente pode parar agora a gravação e ir embora, todo mundo. Tinha que ser aquele quando. Sensacional. E pronto, valeu, Godolkin. Tu conseguiu fazer o inferno soltar a franga dele agora, de risada. Costinha. Vai ficar 5 horas rindo. Oh, alguém tira o inferno aí antes. Vamos gravar, cara. Põe no mudo aí, inferno. Quando você acabasse. Só no BDR acontece isso, né? Daqui a pouco ele lembra do Matando Robôs Pequenos. Então, Sr. Godolkin, você vai assistir o filme, Sr. Godolkin? Óbvio. Beleza. Sorry, Mais direto é possível. Você vai assistir o filme? Sim. Você troca essa lâmpada por martelo do Thor? Não. Não é nem grito, né? Não, não, não é. Só não. Ai, caralho. Ai, tá, mas tudo bem, senhor. Senhor Godolkin, assim, quando a gente chama um convidado, a gente pretende que ele participe, tá? Eu vou pedir pro senhor prolongar sua resposta. Tá? Eu vou perguntar até mais animado. Senhor Godolkin, o senhor irá participar? Não, participar não. Porra! O apresentador não ajuda, né? Desculpa. Senhor Godolkin, o senhor irá assistir o filme dos Vingadores? Interrogação! É claro! Inclusive em 3D! Sério mesmo, cara? Você acha que vai prestar em 3D? Não sei se vai prestar, cara, mas tipo, o cinema estreou em 3D aqui semana passada, eu quero assistir alguma merda, velho. É pra aproveitar, né? É nada, cara, nada melhor do que ver a bunda da Scarlett Johansson em 3D, ele estrear a tecnologia. Cara, piranha. Que de acordo com o Marcos, ela tá em celulite. Ah, vai ter mesmo. Isso é uma bichona! Cara, mulher muito gostosa que não tem celulite não é bem mulher, bicho. Ó, falou o nosso entendido aqui do Bad Chutes. É causa. Falou entendido em mulher que não é mulher aí, ó. Ah, eu só comparei ela com a Nana Gouveia. É você, pô? Só comparou a Nana Gouveia. Se ele começar a prender a língua, a gente já sabe, né? A Nana, porra, a Nana é bem mais velha que ela, também mais inteira que ela. Mas tem celulite. Tem, mas bem menos. Sou mais mas, sou mais a Nana. Como é que é a Ellie Claudia Reis? Kelly. Claudia Kelly. Peraí, para tudo. O inferno, chega Scarlett Johansson agora na porta da tua casa, falando, ó, inferno seguinte, I wanna fuck to you. to you. Play same, but the second time I have control the match. Meu irmão, comer não é parâmetro. Comer eu como até você, caga. A questão não é essa. A questão não, come não é essa. Fora. Eu como você, o Moldario. A questão não é essa. A questão é, pra uma mulher que, porra, bonita como ela, maravilhosa como ela, acho que ela deveria se cuidar melhor. Porque ela é muito nova, ela tava com a bunda, parecia a bacia hidrográfica do Amazonas, porra. Cheio de listra, entendeu? Que bicha, cara. Quantos anos ela tem? Pô, ela tem 20 quantos e pouco, anos cara. Ela tem? 20 e alguma coisa. Mas sério, cara? É, a Nana tem mais de 30, velho. E a Nana também tá mais inteira que ela. É questão de se cuidar, entendeu? É isso que eu falo, tem que pegar e se cuidar. É questão de genética, pô. Não é bem assim. Ah, bicho, a mulher que tem a grana que ela tem, ela, porra, ela tem a... infinito tratamento que ela pode fazer. Um tratamento de benga na cara dela. Também. E voltando, né? Aos Vingadores, né? Tá parecendo o primeiro que a gente falou da Scarlett Johansson. É, meu Deus, cara, que delícia. Ótimo podcast, não recomendo. O melhor de todos. Ô, Mo, você vai assistir em 3D também pra ver a bunda da Scarlett Johansson? Ou você acha que vai ser um filme igual o Thor e o Capitão América? Vai ser meio frio, assim? Cara, o Thor eu vi em 3D e vi em 2D, né? E, sinceramente, eu não vi diferença nenhuma, cara. Só que, se não me falha a memória, o Vingadores tá sendo filmado em 3D, não tá, não? Claro. Pois é. Ah, provavelmente. Mas ele está sendo filmado com aquela tecnologia lá do Avatar. Do lá. Avatar. Ele está sendo filmado ou ele vai ser passado para 3D igual o Titãs lá? Não, pois é, eu acho que ele está sendo filmado, não tá não? É, não vai ser via software não, cara. Vai ser. A qualidade vai melhorar, então. Ah, então, pois é, aí é que tá. O negócio filmado em 3D é outros 500, né, cara? Então vai depender também do meu bolso na época do filme. Assim, por mim eu veria tranquilamente em 3D, cara. Até para depois daquela cena do Homem de Ferro voando e vem um Leviatã atrás dele lá, cara, vê que lá em 3D deve ser fora pra caralho. Ah, cara, você diz no Fúria de Titãs, né? Isso, no Fúria de Titãs tem Homem de Ferro voando, isso mesmo. Ah, desculpa, cara, eu tava pensando em outra coisa. Meu Deus do céu, cara. Presta atenção! É o crossover, Fúria de Titãs e o Homem de Ferro. Fúria de Ferro. Homem de Fúria. E o Potril resolve. Jesus. E, Sorg, perguntar pra você também, cara. Sorg tá online? Cadê o Sorg? Ele sumiu, cara. Sorg caiu, cara. É, não, ele falou que... Ei, cara, ele sumiu mesmo. Não, ele falou que já voltava aqui. Já volto. Vou tomar as porras da mulher de volta. É. Bom, então. O que você tá fazendo gravando com esses caras de novo? A essa hora! Só quero ver o dia que a gente for gravar no sábado, coitado. Ah, é bom, coitado de mim também. Bom, mas não é o podcast das nossas vidas, não ainda. E, ô Léo, você acha que vai ser. Como eu disse, perguntei, né, pro. Pra quem que eu perguntei a última vez aí? Pro Foi pro Mou. Não para de fumar crack aí, cara. Desculpa, cara. Desculpa, é o MSN, cara. Ah, é. Quanto é que tá aí o crack? Tá. Você não pode comprar, você é muito pequeno pra isso. Mas ó, a gente falou tal do que vai ser tranquilo tal, porque o Homem de Ferro ele foi mais agitado, né? Pelo menos o primeiro Homem de Ferro, eu achei que foi super agitado, assim, foi bem bacana, foi bem. Como se diz, bem mais ação do que os outros dois que aparentemente estão só se preparando, né? O que quer dizer com agitado? De questão. Cara, porque assim. O Capitão América e o Thor, eles foram muito. Muito arroz com feijão ali, sabe? Que isso, cara? Ah, cara, eu achei, velho. O Thor achou arroz com feijão? Eu achei, eu achei ele muito linear, cara. Eu acho que ele tá querendo dizer só que ele achou o Homem de Ferro 2 com mais ação. Vai mais direto ao ponto. No Homem de Ferro 2 você não tem mais que se preocupar com em apresentar a origem do personagem. O primeiro, você não precisava se preocupar com você precisava se preocupar com a origem do personagem, mas ele foi muito mais agitado do que o Capitão América, por exemplo. Né? Ah, sim. O tom dos filmes era diferente, na verdade. Né? O tom do Capitão América era mais. Principalmente a primeira metade. Aquela um tom de azul, né? Aí o Homem de Ferro é vermelho, né? Meu Deus, tá foda, hein, cara? Nessa hora, bicho. Eu tô me retirando desse podcast. Vamos correr o leitor daqui, cara. O leitor a menos pro nosso blog. Ele nunca mais vai comentar lá, cara. Cara, se não tivesse gravando, eu tirava agora, cara. Cheirando, vou chorar no quarto escuro abraçando os joelhos, apesar. Como um ninja silencioso. Agora falando um pouco mais sério, vou tá bom. Sério, cala a boca, cara, porra. Vocês estão falando merda, né? Deixa eu falar sério agora. É isso que você tá dizendo. Assim, eu acho que a Marvel. Calem a boca. Eu acho que a Marvel tá se especializando em fazer bons filmes medíocres. Como eu tinha dito o falecido Nerd Reverso, né? Os filmes são lineares, são previsíveis, são clichêzentos, são legaizinhos, mas não passa disso, legaizinhos. Agora a gente vai ver um mega filme legalzinho, mas. É mega, mas é legalzinho. Que é o Vingadores. Cara, o Vingadores vai ter um fiapo de roteiro. É muito lugar comum falar isso, mas assim, você vendo os trailers, é o que você vê. Você exato, vai ter um fiapo de história pra primeiro botar os heróis se empurrando. Uhum. Daí quando faltar 10 minutos pra acabar o filme, eles vão falar, caralho, os alienígenas, fudeu, vamos juntar todo mundo pra ter nele. E vai ter vai ter herói contra herói, papapi, papapá, cara. Enfim, vai ser aquilo que. Vai ser um resumo de tudo que a Marvel já fez, né, cara? Vai ser o suprassumo do Massa Velho. Mais ou menos, eu acho que vai ser nem um resumo, vai ser um clichêzão dos clichês da Marvel. Cara, aquela parte do trailer que tem o diálogo da Scarlett Johansson com o Mark Ruffalo. Ah, tipo um pornô? Porra. E o sorrisinho dela, aquele sorrisinho. Aquele ar te convence aí. Tipo... É, quando ela falou eu vou te convencer, eu pensei, alguém vai ganhar um blowjob aí, hein? Tá na cara que em algum momento o Hulk vai surtar e vai ter que juntar ela, Gavinho Arqueiro, pra controlar ele. Porra, ele aquela... Gavinho Arqueiro, que dupla pra conter o Hulk, hein? Concordo. Tá na cara dele que esse cara é espião aí, porra. Tá na cara. Mas até tem isso, não tem não? O Loki vai tomar o corpo do Gavião, cara. Não tem um negócio assim na sinopse? Gavião? Tanto seria cara legal. Bom pra ele tomar o corpo? O Loki é campeão pra escolher os caras também, né? Puta agora seria... Léo, seria legal se as caras fizessem igual a Vespa no Ultimate, né? Pra controlar o Hulk. Claro. Ele riu, incrível isso. É que se tu tivesse lido os Ultimates, tu ia saber do que ele tá falando. Tu não leu os Ultimates, cara? Não li. Porra, cara. Eu li o Ultimates em 2003. Tem alguma coisa a ver com peitinhos, Dario, só pra te situar. Ah, vou procurar aqui agora. Ah, não tem mais o cara, a forma como eles pulavam aquele Hulk era muito legal, né? Tipo, no fim do primeiro arco, que eles estão lutando com os alienígenas, o Capitão América vira e fala, Hulk, aqueles caras lá falaram que você é viado. Hulk não é brutinha, Hulk espada! Hulk! Aquele Hulk foi a mistura do Hulk com o Pica-Pau cheirado de cocaína, né, cara? Até o olho dele é meio... Só faltava o dentinho pro lado, assim, né? Então, por falar no Hulk, o... parece que esse aí ele vai ser consciente, né, cara? Não vai ser igual o Hulk do Edward Norton, né? Que era meio... Que é o Hulk normal, né, cara? Que é... Só quer porrada e vai pra cima e acabou, né? Esse parece que ele vai raciocinar um pouco. Ah, depende, né, cara? O Hulk teve várias fases, né? Ele teve uma fase totalmente consciente, ele teve fases mais agressivas, fases menos agressivas, enfim. Esse Hulk, pra mim, esse Hulk do filme dos Vingadores vai ser o Hulk clássico, que é o Hulk que não é lá muito... Que é meio devagar, vamos dizer assim. É putinho, mas fica na dele, né? É meio retardado. Ele é especial. Não, retardado não, não fala isso. É o revoltado do grupo, né? Ele é meio de raciocínio lento, assim, mas ele não é um bicho, é só quando ele fica putado. Ele conversa, você consegue conversar com o Hulk. Tem que ter alguém no lado dele pra explicar as coisas, né? Tipo, ah, isso aqui a gente vai fazer agora, até. Ah, tá, o Hulk entende. Hulk entende. O último cara conversou com ele e tomou um pé no peito, né, no outro filme. Nos outros filmes, o Hulk não fala. O Hulk tem uma... No fim do segundo filme, ele fala se esmaga, só. Nesse filme, você tem a impressão que ele já vai ser o Hulk meio lerdo, mas que consegue pelo menos compensar. Ah, mas tem que ter pelo menos um Hulk smash no filme, cara. Precisa ter. Vai ter. Parece que ele raciocina mais, né? É, até pelo fato dele mostrar aquela cena que ele salva o Homem de Ferro, acho que isso é um ponto-chave, né, cara? Mostra que ele não vai ser aquele cara porra louca que ele é, normalmente. Parece que ele vai ser aquele bobão bonzinho, né? ele vai ser fofinho, que nem o Mr. Hyde no filme da Liga Extraordinária. Ele vai ser o Hulk normal, aquele Hulk que fica vagando mesmo, cara. O Hulk que é burro. Mas ele é tipo o da Lua, ele é o Tonho da Lua, você consegue conversar com ele, só que ele é meio... Não adianta pedir pra ele explicar física pra você que não conseguir, pronto, é isso. Calma aí, Godokin, fala. Não, cara, aquela hora no filme ali, o Homem de Ferro tava caindo, alguém gritou, Hulk, bolinha. Que é previsível, né, Começa cara? Vai se espumar a cara dele. Ele tem que fazer parte de uma equipe, então ele não pode ser o Hulk de Planeta Hulk, ele tem que ser o Hulk mais manso, pra conseguir fazer parte de uma equipe. Tanto que até mesmo na parte que mostra todo mundo aquela câmera giratória, assim, ele tá paradão ali, cara. Tipo, ele tá na equipe mesmo, né? Ele tá rugindo, ele tá puto, mas ele tá... Ele sabe, esses aqui são meus amiguinhos, não posso confundir e bater nele, né? Tipo, ele... Então, mas vocês não acham que isso devia vir lá do filme, do primeiro filme? É, do primeiro filme, diga-se, o do Edward Norton, né? Ah, cara, tem que ter esquecido isso daí, eu acho, cara. Mas foi a introdução dele, cara. Eu sei, cara, mas ainda assim, a única coisa que tu pode pegar daquele filme é o final, quando aparece o Tony Stark. Esquece aquele Hulk, esquece o Edward Norton, esquece tudo, claro. Acho que lá foi tudo descontinuado, cara. Esse filme foi limado da sequência Vingadores, digamos assim, né? Ele foi limado. Não foi. No fim do filme, antes de lutar com o Blonsky, ele vira. Ele fala, não, deixa eu ir lá lutar com ele. E a piranha começa, mas porra, não, você vai virar o Hulk, você vai ficar loucaço, você não vai conseguir fazer nada, né? Você vai conseguir. Ah, é verdade, verdade. Bem lembrado, Léo. Lembrei agora. Eu posso até não raciocinar, mas eu posso dar um foco. Eu posso dar um Hulk. Tanto que até no fim do filme ele mostra o Edward Norton se concentrando, né, cara? Tipo, ele controlando. Tá começando a controlar. Isso. E agora no filme dos Vingadores tem um diálogo que apareceu no... Que foi comentado. Não apareceu no trailer. Que é a sequência daquele diálogo dele com a Scarlett Johansson. Que eles estão lá conversando, daí ele manda um... Pô, se eu quiser vocês não vão pegar, tal, não sei o quê. E conversando com ela normalmente. Daí ela fala alguma coisa e ele grita com ela, falando assim, para de mentir! Na hora que ele grita, puto, ela tipo dá uma recuada, fala, fudeu. Vai se transformar. Daí ele dá uma risadinha e fala assim, foi sacanagem minha e tal. Peradinha do balado. Mas a única coisa que vai estragar no Hulk vai ser que ele vai ter a cara do Mark Ruffalo, né, cara? Ele é a cara do Mark Ruffalo. Cara, isso daí eu fiquei muito puto, cara. Tipo... Eu queria muito que nesse elenco fosse o Edward Norton, cara. Eu acho que ia ser... Assim, ia ser bem legal, hein? Ia ser outra conotação ter o Edward Norton e o Downey Jr. no mesmo filme, sabe? Nossa. Cara? Eu acho que ia ser sensacional, assim. Tinha chance de ser algo grandioso se tivesse os dois, assim, cara. Sem dúvida, cara. Já é alguma coisa bem bacana tendo o Downey Jr. Lógico, mas com os dois, né, cara? Não, sim. Então, agora, com o Downey Jr. e o Samuel L. Jackson, cara... Se rolar bem ali a química, sabe, do filme, pô, vai ficar um filme de peso, né, cara? O Samuel Jackson é feijão de festa, porra. Ah, ele é. Ele e o Nicolas Cage. Mas aí, o meu medo é o seguinte, cara. É ele ser... o nome da besta. É ele ser superficial. Cala a boca. É ele ser superficial, entendeu? O meu Samuel medo Jackson? Não, caralho, o filme... Ah, tá, desculpe. Também, mas... Cara, o filme vai ser superficial, bicho. Mas não pode, cara. Como não, cara? Cara, como vai, cara? Todo filme da Marvel até agora segue essa linha, cara. É só profundo, não faz nada. Quer fazer um... Cara, tem que estar no mínimo. Cara, eles não se aprofundam nos conflitos dos personagens nos filmes solo. Você acha que vai ter alguma profundidade agora? Vai ser isso. A única coisa que vai ter mais profunda vai ser os diálogos entre eles. Para de respirar no microfone, quem tá respirando aí. É o Sorg. O Sorg. Não sou eu, não, porra. Podcast, né? Cara, a única coisa mais tensa, com um pouco mais de profundidade, vai ser os diálogos entre os próprios Vingadores. Tipo aquele E a calça da Scarlet. Vai ser bem profundo. O legal também tem uma cena do... Cara, tem duas cenas que eu vi no trailer que parecem ser muito legais, cara. Que vai... Eu vou dar muita risada no cinema e o cinema todo vai. Aquela parte que o Thor dá uma risadinha de uma piada do Tony Stark, né? O que ele fala? É, você... Que alguém fala pra ele, você sem essa armadura é o quê? É o Capitão América. Ele fala pra ele. Capitão América com aquela cara de bunda dele... Ele fala, você é um homem com uma armadura, você tira a armadura de você, o que que você é? Ele fala, um milionário, filantropo, um gênio. Gênio. Só isso. E outra cena legal é aquela do que o Loki fala assim, eu tenho não sei o que, de tantos exércitos. Ele, nós temos um Hulk. Né? Tipo, caguei pra você, tá ligado? I know right da Marvel. Right. Só que muito melhor, né? Mas bem feito. Eu gosto daquele diálogo dele com o Mark Ruffalo, quando eles são apresentados. Chega o Dr. Banner, muito prazer. Pô, sou um grande fã de como o senhor se descontrola e se transforma num monstro verde gigante. É aquele troço verde. Cara, o Tony Stark, ele vai ser o maior fanfarrão nesse filme, cara. Vai ser muito filha da puta, né, cara? E o amiguinho dele, né, nessas fanfarronices aí, vai ser o Thor, né? Certamente. Ah, isso é cara. Cara, vai ter o quebra-pau dos dois, cara. Vai. Eu tô ansioso pra ver isso aí. Eu tô com medo disso, cara. Vai ser muito massa. Esse tipo de coisa que eu tô com medo. Vai ser assim, tipo, só uns flashzinhos e não vai dar profundidade nenhuma. A gente não vai entender por que eles estão brigando. Depois vão pegar e ficar amiguinho. Pega e lê qualquer saga da Marvel dos últimos. Vocês viram o roteiro dessa cena? Vocês viram o roteiro dessa cena? Por que eles brigam? Não, por quê? É meio idiota. Do Loki lá, né? É idiota, cara. Porque, tipo, eles estão querendo o Loki. E aí o Thor fica naquela, não, porque o Loki é meu irmão. Ele quer levar pra jurisdição de Asgard, né? É. Aí eles dão, quebram o pau lá, até que eles se tocam e falam, pera aí, o Loki é o nosso inimigo em comum. Por que a gente tá brigando? É muito escroto. E é isso, cara. Ah, beleza, então vamos brigar com o Loki. E é exatamente isso. Exatamente o que acontece com a porra toda. Dos gibis da Marvel. Deixa eu levar pro Loki. Os dois brigando, né? Aí tá o Loki embaixo da árvore, assim, comendo uma pipoca, né? Acabou? Acabou? Saiu o smoke a gente traz da árvore assim, né? Não, mas é isso, cara. O Thor usa lá na porra da navezinha pra tentar resgatar o irmão. Aí ou o Homem de Ferro ou o Capitão América vai dar toa com ele. Daí o outro entra no meio da briga, até que os três falam, não, vamos. Aliás, que falando em briga com o Capitão América, foda o escudo do Capitão América do filme, hein? Porra, o Thor dá uma marretada com tudo. Pulando pra cima. É muito boa, né, cara? Porra. Jogado pra trás, caralho. Eu vou entrar nesse. Não entra. A gente não vai começar a discutir física em filme da Marvel, né? Não, eu não quero. E é o Joker. Cala a boca, deixa eu falar. Caralho. Calem a boca! Eu vou entrar nesse mérito dos uniformes depois, mas deixa eu. A gente começou a falar do Homem de Ferro. É, eu não me lembro do final do o segundo filme do Homem de Ferro. Não tinha um negócio lá que o Nick Fury chama o Tony Stark falou, olha, nós estamos recrutando a sua armadura, mas você não vai poder porque você é muito indisciplinado e não sei o quê. Como é que ficou isso? Isso aí aparece no trailer, cara. Ele até fala no início do trailer, isso aí provavelmente vai ser explicado no filme, né? Uh-huh. Ele fala. Ele chega, o Homem de Ferro chega na base dos Vingadores lá, aí começa a andar e começa a desmontar a armadura dele. Aí tem a voz de fundo dele falando assim, dando a entender que ele tá conversando com o Nick Fury. Eu não era indisciplinado pro grupo, eu não era fanfarrão demais, não sei o quê, você não queria só armadura, coisa assim. Então, dá a entender que, vão explicar no filme por que, que o Homem de Ferro. Por que, que eles vão querer o Homem de Ferro, que a gente sabe que não vai ser explicado porra nenhuma, porque só vai ter 2 horas e meia de filme, então. não vai ser. É muita coisa pra explicar, né, cara? Aí no Homem de Ferro 2, o Fury usou mais essa tática pra mexer com os brilhos do Stark, que tava cá entrando numa de álcool, sexo, drogas e rock'n'roll. Tanto que essa história de ele só ser um consultor da Iniciativa Vingadores não é no fim do filme, cara. É no meio do filme que acontece isso. É, depois da briga com o War Machine lá, que ele vai lá comer os donuts gigantes lá. É, ele toma. É aí que fala que eu estou com o meu olho em você. I got my eye on you. Esse filme se resume em só uma frase. My bird. E tem um motherfucker embutido no fim, né? I got my eye on you, motherfucker. A gente começou então a falar do Capitão América. Obviamente, todo mundo aqui concorda, eu acho que o planeta todo concorda, que o líder dessa equipe teria que ser o Tony Stark. Apesar de ser indisciplinado, mas não por ser o Tony Stark, mas sim pela cara de bunda do Chris Evans, né? Teria que ser o Tony Stark pelo simples fato de ser o Downey Jr. o melhor ator, né, cara? Por favor. É. Todo mundo tá falando que o filme não devia chamar Vingadores, tinha que ser Homem de Ferro e seus amigos, né? Cara, eu vou ficar muito puto se o filme não for, o principal não for Homem de Ferro, cara. Mas vai, cara, até no trailer o Chris Evans é sacaneado. Ah, cara, mas lembra um tempo atrás que tava um boato de que o Joss Whedon falou que o foco seria o Capitão. Cara. Isso, o plot principal seria o fato do Capitão estar perdido no tempo, ser o cara deslocado, e ele seria o... Não vai ser. Só pra te chavar, cara, o trailer já mostrou que o Evans vai ser sacaneado do início ao fim. Ah, tá deslocado no tempo, dá uma pilha de enciclopédia Barça pra ele e larga. Coloca ele na Matrix. Dá aquela enciclopédia do De Volta pro Futuro pra ele, só pra ele saber quem ganhou os campeonatos, né? Pode crer. Coloca num DeLorean. Mas o... Cara, mais uma coisa pra explicar, né? E vai ser tudo muito por cima, né? Então, mas já sabe, não vai ser tão bom como a gente tava pensando no começo do podcast. Que fazem só 15 minutos. Não, né? Discordo, cara. Eu acho que vai ser do caralho, meu. Você acha, cara? Cara, eu não tô esperando um filme pseudo experimental. Não, cara, vai ser do nível do Homem de Ferro. Vai ser um filme padrão Marvel, cara. Vai ser uma história rasa. Marvel vai Way ser legal. Of Movies. Não... É, vai ser legal, assim, pros fanboys que querem ver os super-heróis na tela. A gente vai ficar falando, que foda pra caralho, mano. E, tipo assim, pra galera que tá acompanhando, que não é do povo do quadrinho, e tá acompanhando os filmes da Marvel, o Homem de Ferro, o Capitão América, o Thor. Legal. Sabe, vai ser um bom filme, não vai ser nada demais, cara. Sabe que os filmes da Marvel me lembram? Os filmes da Marvel me lembram o meu filho quando ele tá na piscininha de criança. Porque ele se debate todo, ele joga água, ele grita, ele faz a maior zoeira. Aí quando ele fica em pé, a água tá batendo no tornozelo dele. Bela analogia, cara. O filme da Marvel é isso, cara. É isso. Ele se diverte pra caralho. É tudo uma questão de expectativa, cara. Não adianta você ir assistir Vingadores achando que você vai ver um filme do Kubrick. Vai ser um filme legal de ação. Sim, cara, é isso. Tem que ir com a expectativa assim. Vou me divertir, vou ver os heróis que eu tô lendo no gibi, vou ver os heróis porrando, vou ver o Stan Lee em algum momento. E, meu, deu, era isso, cara. É isso que eu quero ver. E eu sei que eu vou ficar feliz com esse filme e vou querer ter o DVD, o Blu-ray, vou querer ter isso aí, entendeu, cara? É isso aí. A minha expectativa é me divertir pra caralho. Falar assim, caralho, que foda, sabe? E tipo, daqui uma semana, tá. Sabe, não é aquele filme, nossa, que marcante, que depois você vai ficar comentando e círculo de amigos, não sei o quê. É um filme legal, que você vai se divertir, e daqui um mês vai ser mais um filme divertido, cara, só isso. É, não vai ser um Dark Knight, não vai ser um TDK. Até porque todo mundo sabe que o TDK vai ser uma bosta. Ah, vou desligar você, hein. A gente tem que torcer pro Tony, pro Downey Jr. se matar, aí o filme vai ser bom. Aí ele pode até ganhar um Não, Oscar, mas, hein? Mas tem que ser um ator de verdade. A gente começou a falar do escudo do Capitão América. O uniforme dele mudou totalmente, né? Tá uma bosta, uma merda, cara. Vocês, sério, cara? Vocês acharam? Cara, aquilo lá tá parecendo o Power Rangers, o filme é mais legal do que o uniforme do Capitão América, cara. Tá muito escroto. Cara, aquele pescoço e capacete tá parecendo um vibrador, velho. Cara, tá horroroso, tá parecendo que ele tá com enchimento, sabe? Tá parecendo que, faz um uniforme de lycra e aí você coloca uns enchimentos por dentro pra dar volume. Tá muito escroto, cara. Não me incomodou o uniforme, assim, não fede nem cheira pra mim. Cara, eu achei ele feio, achei estranho. Olhei e falei, puta, não convence, entendeu? Destaca, né, cara? Não, não é nem isso. Eu não consigo me convencer do porquê ele tá usando aquilo. Cara, sabe um negócio que é tão simples que eles estão cagando? É o capacete, cara. Por que eles não fizeram o capacete igual o do Ultimate? Que é assim, é o capacete tipo militar. Tipo de guerra, né? Só que tem a parte dos olhos e embaixo são as tiras de couro prendendo no queixo. Cara, aquela solução é perfeita, porque ele é um capacete... É perfeito, é perfeito. Ele é um capacete mais justo, na verdade, né? Que acompanha bem o formato da cabeça, mas é claramente um capacete. É um capacete militar mais voltado para um super-herói, sabe? É um capacete estilizado, na verdade, né? Ele é bem justo na cabeça e tem tiro no queixo. Acabou, cara, e o Chris Evans deve ter reclamado que o rostinho dele não tá aparecendo, porque metade do trailer ele tá sem máscara, cara. Cara, eu acho que ele vai ficar o tempo todo sem máscara, cara. Ele com o capacete, com a máscara, vai ser, acho que, muito pouco do filme, viu? E olhando a foto agora, dá a impressão que ele tá com bochecha de Kiko. Não, e o beicinho? Ele tá sempre com o beicinho do Zoolander. Ah, mas esse daí é a cara dele. O tempo todo. Esse beicinho é ele, a cara dele. Ele consegue a respeito, né, velho? Caralho, não. Que cara de bunda que ele tem, bicho. E essa tirinha aqui no ombro, cara? Que coisa escrota. É o quê? Tira reflexiva pra não ser atropelado na bicicleta? Ele andar à noite. Ele faz bico de motoboy. O problema desse uniforme do Capitão é que ninguém vai conseguir me explicar por que que ele tá usando essa roupa, entendeu? Cara, velho, na boa, o Witch King fez um post lá com um uniforme de motociclista, estilo do Capitão América. Tá, o uniforme é muito mais legal do que o do filme, cara. Cheio de zíper também, né, cara? Cara, que merda. Parece desenho do Life. De figurino, dá pra colocar a orelha do cara pra fora, velho? Eles iam ter que botar aquelas orelhas de cera, que nem no Capitão América da década de 90. É verdade, né? Se alguém precisar chamar o Capitão no meio da batalha, fudeu. Capitão! Não, mas aí... Porra, não, aí explica, ele tá com os high-tech dentro do capacete, igual o Batman. Cara, mas é o que vocês falaram mesmo. O Chris Evans, ele não impõe respeito, né? Você imagina uma sala com o Downey Jr., assim, e o outro, o Chris, não sei o que lá, que faz o Thor. Chris Hemsworth. Beleza. Cara, chega o Chris Evans, acho que dá vontade de rir, cara. Aí chega o Rufalo, aí sim, todo mundo cai pra trás, né? Cara, nessa foto aqui, tanto o Gavião quanto a Scarlett Johansson botam muito mais respeito que o Capitão América, bicho. Sim, claro. O cara que tá fazendo a solda lá atrás, lá, ó, bota mais respeito. Sabe o que tá aparecendo nessa foto? Não, Léo, sabe o que tá aparecendo? Dois agentes federais escoltando um palhaço por outra delegacia. Pegaram o cara no circo, tá preso. Vambora. Mas não teve nenhum show ainda, depois que não dá bolinha isso. Cara, é isso mesmo. Cara, tem que ter muito merda pra ter menos foto do Gavião Arqueiro. É foda que no filme do Capitão América ainda desceu, porque metade do filme ele é um merda mesmo. Então o resto do filme até vai lá, mas. Puta, agora nos Vingadores vai ser foda. E olhando agora, cara, apesar de ser baixinho. Não, vocês não acham que esse Gavião, o Gavião, não ia ser um Capitão América muito melhor, cara? Põe a cara... Não, cara, ia ser um Capitão América muito melhor. Gosto se tiver decote. Até o Mark Ruffalo ia ser um Capitão América muito melhor. Credo, não, imagina não, aí. Não, Mark Ruffalo não, cara. Imagina o Mark Ruffalo de Homem de Ferro, cara. Não. Homem de Ferro from India. Eu sempre achei que o John Cena, né, aquele lutador de luta livre lá, seria um bom Capitão América, cara. Ele foi cotado no começo, né? E, cara, ele é a cara do Steve Rogers, né? Igual um tijolo. Sim. Sim, exatamente. O problema é que ele não é ator, mas até aí o Chris Evans também não é. Exatamente. Teve um filme bicho, do Van Diesel como Capitão América. E o Capitão América é divertido, pelo menos. Van Diesel. Vamos apelar então com o Jack Black. Vin Diesel é Pigmeu, rapaz. Diesel tem que fazer o papel do Pigmeu. O Sorg falou de máscara, de capacete. Tá emborrachado pra caramba esse capacete do Capitão América. Tá, cara. É horroroso. Não, parece tá muito ruim. Não lembra, vocês lembram do Batman Begins? Aquela primeira leva de capacete que o Wayne compra, que quebra tudo? Vê se não parece aquilo lá, cara. É verdade. É engraçado porque todo filme de herói, todo aqueles caras que tem máscara, eles ficam sem máscara na metade do filme pra frente. Né? Todos eles. O Homem-Aranha fazia isso. Cara, eu queria ver ele de máscara, velho. Eu não queria ver o ator lá, eu queria ver ele de máscara. E o Gavião Arqueiro vai ser. É sua na orelha, né? Incomoda, piquenica. É. O Gavião Arqueiro. Da orelha, sabe? Mistura com a cera, com aquele negócio úmido na tua orelha, assim. Tão nervoso, rapaz. Aham, Cláudia, senta lá. O Gavião Arqueiro já não vai ter uniforme, né? Não vai, colocou um colete ali e você, vamos aí, né? É que o uniforme dele é voltado pro Gavião do Ultimate, né, cara? Tá bem parecido com o Ultimate, esse, cara. Não, total. É que o palhaço não leu. Colocar... O palhaço não leu os Ultimates, por isso. Mas cara, também, eles iam colocar, mesmo que não fosse o Ultimate, eles iam colocar o cara com aquela roupa ridícula, roxa, com aquela máscara de circo, cara. Pô, tomando cu, né? Fizeram isso com o Capitão América. Não que tem argumento. Ficou sem argumento. Não tem argumento. Primeira pergunta inteligente que ele faz aqui, uma afirmação inteligente. Não, cara, é que o Gavião Arqueiro... 17 podcast. Ele não importa quem é o Gavião Arqueiro. Cagam o Gavião Arqueiro. Podia ser o Magnum, cara. Mas o Capitão América é a porra do Capitão América. Não tem como fugir do caralho, até velho, hein, meu? Quantos anos tu tem? Magnum. Na verdade, eu tava me referindo ao Magnum dos Vingadores. Uh-huh. O Magnum Tom Selleck. Não é o Marvel Tom Selleck. Man. Não é o Tom Selleck, que eu também lembro. E eu também assisti. Mas é bem melhor do que isso, o Magnum dos Vingadores. Caso. E é muito mais legal que o Magnum dos Vingadores. Muito legal. Até o Higgins é mais legal do que o Magnum dos Vingadores. Enfim. Agora, cara, não dá, velho. Eu tento me convencer que é uma boa ideia essa roupa, mas eu tô olhando e. Puta que pariu, bicho. Tá, meu, essa roupa do Capitão América tinha que ser uma roupa militar estilizada, bicho. Eles até tentaram fazer isso. Vocês se ligaram nesse fecho meio que no meio do peito dele? É um terno dele, né? É. Cara, parece kimono, né, cara? Não, tem umas roupas militares que tem esse fechamento, cara. Eu acho que eles tentaram procurar uma coisa pra esse lado ainda. Mas, puta, ficou ruim demais, cara. Eu não achei o uniforme de todo mal, não. O capacete que estragou muito, cara. Ele tá cabeçudo. Como se ele não fosse, mas o capacete deixou muito, sei lá, esquisito, cara. Não ficou desproporcional, sabe? É, tá muito ruim, cara. Tá muito ruim. O Godokin. E o Thor, cara, você acha que mudou alguma coisa no não falando de estilista, agora somos estilistas do BDE. O uniforme do Thor, você acha que mudou alguma coisa? A principal mudança é a manga, né, cara? Mas eu acho que isso foi muito reclamação do ator. Eu não sei se vocês lembram da entrevista ele falando que incomodava pra cacete, a Thor com aquela borracha cobrindo o braço todo. Pois é, cara, mas é que tá, porque no próprio trailer aparece trechos dele sem a manga e dele com a manga, né? Então. Isso que eu não tô entendendo. Não dá pra saber o que vai acontecer. Será que vai ter. Será que em algum ponto do filme. Será que em algum ponto do filme vai ser um. Uniforme dos dois. Será que algum. Algum sabe o que eu tô achando? Calem a boca! Será que algum ponto do filme vai ser um Skrull? Será? É, não vai ser Skrull, vai ser qualquer outra coisa, né? Não pode ser um Skrull. Ele sem a manga é a roupa casual dele. É só isso. Ou Ted Gala. Não é. Pode ver que na parte dos Vingadores ele tá sem a manguinha. Na porradaria do fim do filme ele tá com a manga. Com a manga e com a capa dele. Com a capa. É coerente, tem que ter várias roupas mesmo. O cara é um príncipe e tal. Cara, olha essa foto do último link, que tá o Capitão América e o Thor na porradaria. Eu peguei esse link justamente pra comparar um com o outro. Porra, o Thor tá com uma cara assim, você olha assim, caralho, é um uniforme de herói. O outro tá parecendo o cosplay do Joker. Bom, a gente já falou mal pra caramba de quase todos eles, né? Falta falar mais mal do Gavião Arqueiro, né? A gente não sabe por que ele tá ali, né, cara? Ele é da primeira formação dos Vingadores, não é isso? Não. Não fala não merda. Peraí, não era ele, o Capitão América, o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate? Não. Era Capitão Hulk, Thor e Homem de Ferro. E Homem-Formiga. E Homem-Formiga. Que não era Homem-Formiga, sinal... era o Homem Gigante, era o Homem-Gigante, né? Não era assim. Que virou jaqueta amarela depois, né? Isso, essa cara, que por sinal, até ia comentar com vocês, eu acho que talvez não por questão de orçamento, mas se colocassem o Hank Pym como o Gigante, acho que ficaria muito mais massa, velho, mais legal assim, mais ação, do que um cara que atira flecha no meio dos caras que tem um deus nórdico, um super soldado combatendo uma raça alienígena hiper foda. Ia trocar um bosta por outro, né? Não, cara, mas imagina o cara que tipo, fica gigante no meio da porrada. Não, é verdade, ia dar pra fazer tipo aquele negócio que fizeram no Ultimate, dele chegando sendo levado por helicóptero, né, cara? Sim, eu acho que sim, ia ficar visualmente mais bacana. Pra história, eu acho que ia funcionar muito mais do que um cara correndo pra lá e pra cá. Mas até ele tirar uma flecha da aljava, colocar na porra do arco, mirar, porra, cara, já tinha dado um tiro no meio do cara. Mas é, e não vou acabar com o cara, porque. Aí eu discordo, porque se tivesse o Hank Pym como gigante, quem ia ficar deslocado ia ser a Viúva Negra. Porque a Viúva Negra também não tem poderes. Se botar o Gavião e a Viúva Negra, vai dar um equilíbrio maior ao grupo. Porque você tem dois humanos sem poderes. Eles vão ter que arrumar alguma missão. Só a Viúva Negra sem poder, aí ainda fica aquela coisa machista, né? Os homens superpoderosos e a mulher sem poder nenhum. Ia pegar mal. Oh, devagar, calma. Fala, Léo. É uma gostosa, nossa, né, cara? Não tem que ter a Viúva Negra. Ele falou, fala, Léo, desgraçado. Não é foda-se, você é um estagiário, Léo. Cala a boca, você é um estagiário. Fala, Sorg, vai. Fala, Sorg. Agora eu já acabei, já falei. Não, fala, Léo. Eu não entendi nada, cara. Léo, você. Eu tenho a impressão também de que eles colocaram o Gavião Arqueiro pra tentar ter um equilíbrio de poder, cara. Ter menos personagens poderosos. Exato. Senão ia virar talvez virasse um X-Men 3, entendeu? Se você coloca um cara com poder, você necessariamente tem que mostrar ele usando esse poder. Se você coloca um cara com poder como gigante, cara, é um negócio grandioso. Você ia mostrar um cara gigantesco lá dando porrada nas coisas. E aí você teria o gigante, você teria o Hulk pulando pra cima e pra baixo dando porrada, você teria o Thor voando por aí dando marretada, enfiando um martelo no cu dos outros, e teria o Homem de Ferro. Cara, eu acho que... Eu queria o Capitão realmente... América chorando. Cagou pro Capitão. Caguei. Não, cara, eu acho que o Chris Evans que pediu, cara. Tipo assim, tem que ter um mais bosta do que eu. Eu não posso me sentir deslocado. Você tem três porradeiros, que é o Capitão América, o... Porradeiro não, mas são três caras menores. O Capitão América, que é um bosta porque é o Chris Evans. O Gavião Arqueiro, que vai ser um cara com a... Ele vai ser... O Gavião Arqueiro vai ser um mercenário, cara. Vai ser o Gavião Arqueiro Ultimate. Ele vai ser um cara com a mira perfeita. Seja com arco, com arma, com força. E vai ter a Viúva Negra dando porrada em alienígenas com tecnologia superior e dando tirinho com as arminhas dela. São três porradeiros. Do outro lado você tem o Thor, o Homem de Ferro e o Hulk. Tá equilibrado. Cara, aliás, a cena da Viúva no trailer é ridículo, né? Porque na hora que junta todos os super-heróis, assim, no meio de fogo, explosão, não sei o quê, o cara com um pente de uma pistola. Cara, o escudo, o outro de armadura, o cara com um martelo hiper foda, ela trocando o pente da arma, cara. Calma, cara, não mostrou inteiro, depois ela vai... Não, mas o trailer mostra uma cena que é a cena de todos os filmes de ação que mostra que o personagem é foda, que é ela de costas pra uma explosão que ela mesma causou. E ela de olhinho fechado. E ela para e faz pose, cara, tipo, sou foda. É o cabelo, né, pra olhar a explosão, assim. Ela tá muito gostosa nessa cena, cara. Ela vai sair correndo do Hulk, né? O povo até vacalhou falando que a bunda dela tinha causado a explosão do ônibus. Ela vai correr do Hulk, né? Vai ter o Capitão América tretando com o Thor. Vai ter o Thor tretando com o Homem de Ferro. Vai ter a Viúva Negra correndo do Hulk. E vai ter o Gavião Arqueiro tirando flecha do cu. E vai ter o Agente Coulson fazendo meinha com o Nick Fury. O Agente Coulson bota mais respeito que o Capitão América. Disso aí eu não tenho dúvida. Cabo Man faz mais que o Capitão América. Até o Joker bota mais respeito que o Capitão América. Até o bobo, palhaço, pelo menos faz piada, faz alguma coisa pra me divertir. Eu vendo Lico, tá entendendo? Só pra encerrar. Pra encerrar essa parte dos Vingadores. Última coisa, os inimigos, quem serão? Porque não mostrou nada ainda, né? Eu pelo menos não vi nada. O Loki sim, óbvio, mas os alienígenas, né? É, uma raça aleatória, tipo, pra não falar que é Skrull nem Kree, é uma raça qualquer. Vai servir só pra boneco de massa, né? É. Cara, falando dos alienígenas, aquela cena do Leviathan é muito foda, né, cara? Maneiro. É legal que o filme vai ser muito divertido, cara. Esses alienígenas, eu acho que eles vão ter um visual parecido com os Skrulls, mas em momento algum eles vão dizer o nome. Porque tem uma coisa que muita gente fica cagando regra, que não se sabe na verdade, é que se os Skrulls eles estão no pacote do Quarteto Fantástico que tá na mão da Sony. Da Sony ou da Fox, não lembro? Da Fox. Então, Sony é o Homem-Aranha, né? É. Sim. Então, muita gente fica caga a regra sobre isso, porque na verdade não sabe, mas pode ser isso. De repente os Skrulls estão no pacotão lá do Quarteto Fantástico e a Marvel não pode usar. E provavelmente os Kree estariam nessa leva também. Sim. E quanto a Thanos tá no filme também? Cara, se o Thanos aparecer nesse filme, vai ser em ceninha pós-crédito. Não vai aparecer. Cara, a cena pós-crédito vai ser as Joias do Infinito. Escreve o que eu tô falando. Sim, eu acho também. A manopla do infinito. Escreve o que eu tô falando. A cena dos créditos vai ser eles descobrindo que um dos heróis que ficou na Terra é falso. Cara, eu acho que vai ser a manopla do infinito com as joias e assim, a sombra do Thanos, assim, ou tipo, a mão. Mas se não vai ter. Não vai ter ele de corpo. Cara, pior que pensando agora, se for o Thanos num próximo filme, como é que vai fazer um filme com o Thanos de vilão sem os Kree, sem os Skrull, cara? Não tem como. Dá-se um jeito. Coloca uma raça genérica, pô. É, o cara um cara alienígena fudido, poderoso. Mas daí tu não pode usar o Capitão Marvel, cara. Puta, cara, foda-se aí, cara. Quem é esse Capitão Marvel além de um bando de nerds retardados que nem a gente? Porque se inclui, né? Se você for pensar assim, então você vai ter que falar de falar do Star Fox, você vai ter que falar do Adam Warlock. Do Adam Warlock, não, cara. Fala o Thanos, é um cara que vem do espaço. Fodão, um alienígena pirado, o que quer matar meio mundo? Vai virar o Galactus, igual no filme do. Pega os alienígenas, pinta eles de verde, vermelho e amarelo e diz que é tudo gaúcho. Eles iam atacar de ré, rapaz. Quem foi que falou que foi o Godokin? Vou tirar agora da conversa. Não. Vou tirar agora da conversa. Vamos agora então, passando de ator ruim, de líder ruim pra líder mais ou menos bom, né, que é o Batman. Vocês viram que saíram umas conversinhas aí, que teriam uns easter eggs nos trailers do Capitão América? Do R, do Robin, o isso, Bert do Capitão Ward. América, né? É, do Capitão América. Desculpa, do Robin, o R do Robin e o Burt Ward, é assim que fala? Burt Ward, é. É, no, envolvido na parada ali, vocês viram isso aí? Ah, mas isso já foi desmentido, já, já foi desmentido. Claro. Isso aí é notícia de 5 meses atrás, cara. Isso aí foi um Zé Punheta que fez um cartaz lá com o R do Robin e apareceu. É, aquela, o pessoal que fez a torcida daquele jogo eram tudo fãs, assim, tipo, se inscreva pra fazer ponta parte no filme, no... É. É. Aí leve seu próprio adereço. Aí a galera que fez lá, o cara pintou o R igual do Robin. E o jogador é um jogador da NFL, não tem nada isso, a ver. Que tem o mesmo sobrenome, Ward. Eu sei, cara, é só pra puxar a conversa. Cara, os nerds viajam, cara. Pelo amor de Deus. Como é que eu não me disse, né? Mas é claro, cara. É, não viram o Capitão América no final do Hulk? Cara, no final não, naquela cena cara, do Hulk. Agora é Batman, cara. Eu acho que agora, como a gente vai falar do Batman, a gente podia falar do Batman com a voz do Bane e com a voz do Batman. Eu também acho, todo mundo falando igual eles agora. Eu vou perguntar agora pra Sorg. Splinter Sorg. Diz uma coisa. Você acha que o Batman vai ser bacana? O Batman vai ter público. Eu tô cagando pro Batman. Come on, make my day. Boa. Muito melhor que o Batman. Muito melhor que o Batman. Tem 45 pra ele. Paga uma multa de R$352. É. Não saiu muito. Eu não vi, cara, na verdade, tá? Muita coisa do Batman, porque eu sou daquele cara, pelo menos. Até porque não saiu muita coisa do Batman. Não, mas eu não vi nada, na verdade, assim. Eu vi alguma coisa do Bane. Que a gente tava falando de uniforme, cara. Vocês gostaram? Vocês acharam normal? Que uniforme? Você é uma focinheira uniforme agora? Focinheira? Meu cachorro tem um igualzinho. O Sorg, quando a gente leva o Sorg pra passear, a gente tem que botar uma focinheira parecida com aquela. Se você leva pra passear, usa uma igualzinha. Mas deixa eu aproveitar. Peraí. Deixa eu aproveitar essa deixa que o Joker colocou aí no assunto. Vocês não acham que a Warner tá muito quietinha? Depois de tanto dessa badalação toda em cima dos Vingadores, você não acha que já era hora deles responderem à altura, assim, soltar mais coisas sobre o Batman? Cara, eles estão cagando pros Vingadores, cara. Eu também acho. Não, eles sabem. Não. Cara, eles sabem que o público deles do Batman é fiel, cara. Tu acha que eles não estão nem aí pros Vingadores? É claro, não, mas é o seguinte, se for uma merda, vão cair matando em cima. Quem? Qual for uma merda? O Batman. Se o terceiro Batman for uma merda. Mas vocês têm dúvida que vai ser uma merda? Eu não tenho dúvida nenhuma, cara. O barato do terceiro filme lá, meu. Todo terceiro filme é ruim, cara. Quando é que estreia os Vingadores? O filme agora ruim. Em abril, final de abril. Final de abril? Não, é maio, crer, né? Não, é abril. Antes aqui no Brasil. No Brasil é antes. No Brasil é uma semana antes. Uma semana antes. Então vocês podem crer que no final de março dá pra começar a pintar muita coisa do Batman. Porque aquilo, eles vão começar a soltar as coisas do filme do Batman perto dos Vingadores. Tá cedo ainda. Não, mas é verdade. Teve um monte de foto, um monte de revelação, um monte de coisa e de repente a Warner ficou quietinha mesmo. Isso aí é verdade. O Batman de Taubaté é demais. Por que eu não gosto do Batman? Cara. A última novidade do Batman foi o Batman de Taubaté. Perfeito. É. Isso é verdade, cara. Isso é verdade. Eu sou mais o inimigo dele, Coringa de Birigui. O Birigui Ninja. E você deixou o palhaço desconcertado, cara. Deixou, cara. Eu pensei, sensacional. Quando eu vi isso nos e-mails, eu comecei a rachar o bico, cara. Tô sozinho no ônibus, velho. Que vergonha. Vergonha alheia. Não tem jeito. Os mamilinhos ainda, de Batman de mamilinhos ainda. Nossa, você. Ah, cara, não sei. Não sei. O seguinte, o Batman. Não sei. Não sei, belo argumento, não sei. Não sei. O que vocês esperam do Batman? Isso foi um oferecimento de craques Joker. Tá bom. Então, nossa, que barulheira. Porra. Esse carrano aí, que merda, cara. Alguém tá com fome. Vocês estão esperando o que do Batman agora? O que você acha que vai acontecer no Batman? Porque o uniforme não parece que vai mudar, não. Sempre apesar muda que sempre muda uma coisa em muda outra. Muda uma né? linha de uniforme do Batman. Eu espero que ele responda a minha cartinha. Ai, cara. Vai ter a mulher gato no filme, né? Vai ser a Anne Hathaway. Vai ter alguma coisa pra salvar esse filme, pelo menos. Até Teia, tchutchuquinha linda. Vai ser a mesma coisa da outra mina lá do outro filme que a gente acabou de falar, que eu não vou dizer que é Os Vingadores. Cara, na dúvida, bota gostosa numa roupa de couro apertada. Não tem erro. Sim. Aquela roupa de vinil igual da Trinity do Matrix. É. Na dúvida, sempre funciona, bicho. Tem razão, cara. Tem razão. Razão. Trinity, Anjo da Noite, enfim. É. Puto, falando em Anjo da Noite, saiu o filme novo, né? Carnaval com Regina Riz. Opa! Opa! Funciona, oi. Né? Não é roupa apertada, é falta de roupa. Carnaval. Agora na boa, você acha que assim vai ser? Regina Riz. Que você falou? Vocês acham que o filme do Batman vai ser ruim? Cara, eu acho que assim, tem o potencial pra ser uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo tem o potencial pra ser uma bosta, cara. Nossa, deu 50% pra cada lado, Mo. Mas claro, cara, porque. Não, eu acho que vai chover, mas pode sair sol. Cara. O aplicativo do tempo, certo? Cara, eu acho que vai ser bom, assim. O Nolan não decepcionou nos últimos. Nos dois primeiros filmes, né? Cara, eu não concordo. Acredito que vai fazer merda de novo. Vocês sabem quem é que ele vai mandar matar dessa vez pro filme ficar bom? Não sei. Quem? Não sei. Não vai matar o Batman, né? Dia do café, sei lá. Vocês sabem se nesse filme o Batman vai ser o ator, vai ser o principal ou vai ser coadjuvante, que nem no último filme? Pô, não sei, não, cara. Vai ser o principal porque vai ter que ter aquela briguinha, um xingando a mãe do outro lá com o Ben, entendeu? Vai ter que ser. Tua mãe, cara, não sabe nada. Eu espero que o Nolan consiga fazer do Ben um bom personagem, cara. Que ele dê uma melhorada no Ben. Porra, mas piorar não tem como não, né, cara? Eu garanto que ele vai fazer um personagem melhor. Daí não, pra ter bom são outros 500. Melhor também não precisa muito, né? É, exato. Porque assim, eu acho. Cara, eu acho que eu tô esperando um filme bom. Porque assim, primeiro, o Nolan acho que não decepcionou nos outros dois. Eu acho que tem um ator bom fazendo um personagem ruim, que é o Bane, né? Eu acho o Tom Hardy um cara bacana. Eu acho estranho aquele esquema das vozes, cara. Eu acho que o Nolan tinha que dar um jeito nisso, porque tá ridículo, cara. É motivo de chacota em qualquer site que você leia. A voz do Bane e do Batman tá uma coisa medonha. Mas no geral eu espero um filme bom, cara. Eu acho que vai ser tão bom quanto os outros dois. Eu acho que o Nolan vai matar o Batman. Ele não vai matar o Batman, cara. Não vai matar o Batman. Eu acho que ele vai encerrar. Não matando o mito, né? Mas vai matar o Bruce Wayne. Ou vai aposentar o Bruce Wayne. Ou seja, ele vai fazer alguma coisa que vai acabar, cara, com o Bruce Wayne. De hoje, que eu existe acho. Hoje, pra dar início a uma nova trilogia. Seria muito foda, cara, assim, se deixasse o Batman como um símbolo, sabe? Tipo, o Batman é um símbolo e quebrou o homem atrás da máscara, cara. Mas ele fez isso no segundo filme, ele deixou claro que o Batman não é um homem, né? Ele é um. Ele é um eunuco, um bicho, um viado. Não, eu acho que agora nesse filme ele vai complementar essa ideia. E do mundo hoje do show business, né? É o único cara que tem cu pra isso, é o Nolan. Sim, é o único. Sim, eu concordo. É, ele tem cu e o Batman não tem pinto. Depois fala de mim, né, cara? Ninguém viu essa chegando, né? Downloading. Seria legal se tivesse uma aparição do Adam West, né, cara? Tipo Stan Lee, né? No... É, isso, sim. Mas que tá, cara, o Nolan não ia permitir uma coisa dessa no filme dele, cara. Não como chacota, assim, como brincadeira, mas o Adam West fazendo um personagem pequeno, assim, tipo uma ponta, um easter egg pra fanboy igual, idiota igual a gente. Parando no meio do caminho e falando assim, tá vendo só? Olhando pra tela, assim. Esse negócio ali, cara. O Adam West ia demorar 15 minutos até começar a falar a mesma coisa, pra ficar aparecendo mais. O problema é que tem muito pra quem é verde que não gosta do Batman dessa fase, né? Da fase camp. Tem muito bastante. Que é só o melhor Batman da história. Velho, esse Batman, o pessoal fala desse Batman. Esse Batman, ele é fiel pra caralho. Vocês já pegaram uma história em quadrinhos da época e do Batman e leram? Era isso aí, cara. Viu? Pega uma história do Batman dos anos 60 e lê em voz alta, cara. É o Adam West falando, bicho. É ridículo. Aquele seriado é extremamente fiel ao material da época. Golpear TI no queixo? Para que então? Vamos deter o cabeça de ovo? Responsável por roubo de ovo. Eu não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei. Cara, agora. Comprei o Piada Mortal, né? E veio esse último encadernado. E veio a primeira aparição do Coringa, cara. Cara, que história medonha, cara. Como o Capuz Vermelho? Não, como o Coringa mesmo. É lá dos anos 30. Essa história tem no Batman Chronicles. E é bem isso aí que o Léo falou mesmo, cara. É o Adam West, cara. É, isso não precisa nem voltar tanto. Se você pegar as histórias dos anos 30, anos 40, o Batman, quando ele apareceu, ele era muito, muito sombrio. Aquele Batman que andava armado até. Mas, cara, tipo, 10 edições depois, já entra o Robin, já é o Batman sorridente. já avacalha, perde totalmente a seriedade. Cara, você pega as histórias. Batman de uniforme rosa. É? Aí você pega as histórias nas. O Bate-Hombre com bigodão. Aí você Bate-Hombre. Você vê as histórias do Batman com uniforme rosa. Você vê o Bate-Hombre. Você vê o Batman que é tipo um policial especial. O Bate-Zebra? Vocês lembram do Bate-Zebra? Nossa! Cara! Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Aquela capa do clássica do Batman dando um tapa na cara do Robin. Vocês já leram a história daquela revista lá, cara? Um monte de vontade de ler. Eu nunca li, cara. Cara, eu sou louco pra ler a história. Eu queria ter o gibi só pra fazer um quadro daquela cena. Eu queria saber se a história daquela capa tem alguma coisa a ver com a capa, ou se é só um caça-níquel, sabe? Vamos ver o que o Know Your Meme nos diz. Cara, eu sei que esse GIF é muito engraçado, cara. Ah, Bomb, cara. 1965, World Finance número 153. Ixi, eu sou foda. Cara, agora eu vi GIF. Eu vi esse episódio na Band esses dias, cara. Esse da bomba aí, cara. Da bomba? Cara, sensacional. Cara, é muito engraçado. O Coringa transforma todos os políticos em água nesse episódio, né? Em líquido. Em líquido, em líquido. Tem que eu ligar aí, pinto? Mas então, cara, pra terminar, o Mo, qual que é o final do filme do Batman? Final do filme do Batman? Isso, lembrando que é o terceiro, que é o final, e depois vai começar uma outra série de 3 filmes e blá blá blá. Vai ser o final, vai ser o Batman usando o líquido cair pinto no Bane, aí o Bane vai ficar sem pinto, aí vai chegar o Robin... Robin, viadinho? Quem é esse cara, porra? Hã? Dick, aquele viadinho, vai todo mundo tomar banho no poço do Lázaro daí. E aí acaba o filme. Acaba com o Bane estourando uma champanhe, assim, e aí the end, assim. Mas como é que o Bane vai tomar champanhe com o capucinho? Ah, assim, né? Verdade, tadinho, vai ter que. Canudinho. Espero que ele vai ter um TTT com a Talha ao Vivo, né, cara? O Bane? É. Ramsterzinho, Little Mouse. Mas pô, será, cara? Vai estragar a primeira parada, né? Cara, que soltaram. Tá vendo só a chance de ser ruim, ó. Mas talvez isso aconteça antes dele virar o Ben, né? Ficar fudidão lá. Até faz sentido, pode fazer sentido até. Porque o Benny, ele vai fazer parte da Liga dos Assassinos, cara. Faz sentido ele ter algum tipo de relação com a Talia al Ghul. Mas não foi o Ra's al Ghul que transformou o Benny em Benny? Não foi o Ra's al Ghul que botou o Benny no Poço de Lázaro e deu a ele a força que ele tem com aquela... Então, cara, tá tendo muita especulação, né, sobre a origem do Benny, né? Porque eu acho que não vai ter o Poço de Lázaro. Eu sei qual vai ser a origem do Benny. A origem do Benny vai ser a seguinte: vai estar olhando o jornal, aí ele vai ver, preciso... encontrar alguém pra bater, aí ele vai ver Gotham City, quem é que manda nessa cidade aqui? É o Batman que manda na cidade? Tá legal, então vou ser mais forte que o Batman, vou lá então. Isso. Então agora eu vou pegar minha focinheira e vou sair na rua à noite. Ótimo. Cara, o vai ter um Poço de Lázaro sim, só que o Poço de Lázaro não vai ser aquela porra que ressuscita os mortos, provavelmente, né, cara? Vai ser uma terma de Araxá. É, que nem disseram lá na cidade. Aí vai ter Dona Beija lá. É, vai ser uma terma de Araxá bombada, cara. O cara vai ter umas propriedades fodidas lá e vai curar o cara. Tanto é que qual que é a, o que, que tem gente especulando, né? Que o, naquela suposta cena que o Ra's al Ghul taca fogo na vila e vê o moleque pegando fogo, que viria a ser o Bane, ele pega o moleque e cuida. E usaria o Poço de Lázaro pra tratar o moleque. O Poço de Lázaro é tão merda que ele cresce fudido. Que merda, hein? Merda de Lázaro. Merda de Lázaro. Ele cresce desse jeito. Cara, que isso? Sinusite. O Ra's al Ghul, o Ra's al Ghul vai ser o Liam Neeson de novo? Ah, cara, no flashback não. Agora, eu não sei se ele vai aparecer velho depois. O Marcos, não, Inferno. Qual vai ser o final do Batman? Final? Não, final. Então, final. O final. Isso, foi o que eu falei, O final aparece lá bem. É, não, pouco antes, né, dos créditos e tal, já no final. No clímax, né, do fechamento da coisa, enfim. Mas tá, e no cara, final? Peraí, cara, você tá falando aqui de final, eu tô vendo a Claudia Kelly aqui, calma aí. Qual vai ser o final do vídeo da Claudia Kelly? Ela tá com palma com a bunda, cara. Mas você quiser. Não, mas ela faz no começo, cara. Eu acho que o Bane quebra a espinha do Batman, igual na revista. Ele quebra o Batman ao meio. E eu vou rir muito nessa cena. Minha mulher vai ficar puta comigo, mas eu vou rir pra caralho nessa cena. E mesmo assim o Batman fodão consegue derrotar o Bane. E o Batman fica como um mentor, uma figura das sombras, assim, que vai dar margem pra uma nova trilogia. Hã? Oi? Mano, foda. Vai dar mais uma nova trilogia com o pupilo. Acho que vamos ter um Robin. O Robin virando um Batman. Polêmica é essa? Ô, Léo, e você? O Bane não vai quebrar o Batman no sentido. No meio da palavra. Ele vai encher o Batman de porrada, óbvio. Vai largar ele babando sangue lá no chão. Aí vai chegar um gurizinho de sunga verde, vai esticar a mão pra ele e vai falar: nós somos mais do que amigos, nós somos parceiros. Não, mentira, não vai aparecer. O que eu acho que vai acontecer é o seguinte, cara. Essa quebra não vai acontecer. O que vai acontecer é que o Bane vai encher ele de porrada, ele vai ficar fora de ação, sei lá, semanas, meses, porque vai estar todo fodido. No final das contas, ele vai ganhar por muito pouco do Bane. E, assim, esse filme se passa 10 anos depois do anterior. O Batman já tá velhado. O que eu acho que vai acabar mostrando vai ser o Batman agindo como uma lenda mesmo, inspirando outros. Aí pode ter um easter eggzinho de aparecendo uma Batgirl, um Robin, alguma coisa. Mas assim, uma coisa bem easter egg mesmo, entendeu? Dando a entender que outras pessoas estão se dispondo a seguir com o manto dele. O Nolan falou que já não vai ter, mas beleza. Sorg, você, qual vai ser o final do Batman? Cara, acho que eles vão estar na mansão Wayne. O telefone toca. Pim! Alô? Da casa, caralho? Chefe! Não, sacanagem. Cara, eu concordo com o Léo e com o Inferno. Eu acho que vai acabar de uma forma que o Batman seja uma figura, um mito ou uma lenda em Gotham City, e que vai inspirar outras pessoas a lutar contra injustiça e essas porra toda. Tipo o Cavaleiro das Trevas, assim, no final do Cavaleiro das Trevas, quando os mutantes acabam virando os seguidores do morcego. Uhum. E é isso aí, cara. Eu acho que no final vai aparecer pro Tilde, aquela putinha relaxada. Eu queria dar pro senhor Wayne. Godokin, final do Batman. No final o Batman vai acabar inválido, vai surgir o Val Kilmer e falar: agora é a minha vez. Podia ser pior, podia ser o Nicolas Cage. O George Clooney, né? De Mamilos. Mamilos! Eu acho o seguinte, no final vai aparecer todos os Batmans, cada um com uma roupa diferente. Vai aparecer o César Romero e falar assim: vai ter mais Batman pra mim. E. E daí vai aparecer assim, o Batman falando o seguinte: negócio é o seguinte, todo mundo pra trás, o couro vai comer aqui agora. Eu acho que isso vai acontecer, cara. Eu li uma revista do Planetário que tinha todos os Batman, muito maneiro aquela revista. Planetary revista, Batman. Tem muito legal. Tem o Adam West também, não tem? Tem o Adam West, todos, tem o Cavaleiro. Vamos encerrar. Ah, vai tomar spoiler, porra, vai dormir. Depois vocês conversam do Authority. Então, é isso, vai. Vamos encerrando por aqui. Eu vou embora daqui. Não aguento mais essa porra. Ah, sua vaca. É. E tá todo mundo muito cansado. Quer mimir, que a mãe já chamou. O leitinho já tá na cabeceira. É, agradecer aqui o Godokin. Godokin, obrigado, cara, por ter participado. Se ferrou, porque agora tá gravado e não tem mais jeito de correr atrás. Quer dar uma sua configuração final? A consideração final é... Puta que dão! Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Cláudia Kelly, Cláudia Kelly, Cláudia Kelly. Procurem, Cláudia Kelly. É fala, de graça. O Hobbit vai ser melhor que todos esses times juntos aí. Todos. É, por isso aí é papo de um próximo podcast. Eu tenho minhas opiniões. A gente vai cair na porrada, eu e o Mo, porque a gente vai tretar muito com esse filme, mas foda-se. É, mais alguém? Não. Tchau. Legal. Tchau. Agora eu vou embora daqui. Não entra nessa porra. Só vaca. Você mora em Alfenas, né? Pô, infelizmente sou desse buraco aqui. Como é que tá o Elrond aí, cara? Eu sou de... Desculpa. Meu Deus, cadê o Witch King pra rir das minhas piadas de Senhor dos Anéis? Caralho, que piada, cara. Alfenas é foda, cara. É a conexão do Sorgue é uma bosta mesmo. O Mo tava falando em... É, pra variar. Ô, por falar nisso, onde é que vai arrumar a conexão aí, meu? Já arrumou, né? Tipo... Diga que eu tiver dinheiro. É, nunca. E por falar nisso, o Mo falou, né? Vamos começar a fazer igual o Jovem Nerd, né? Enxuto Store. Vender book. O primeiro livro que a gente vai vender é o manual de solteiro do Ultra. Não, eu já tô fazendo igual o Jovem Nerd. Eu já tô ficando igualzinho o cara do Jovem Nerd. Eu tô chegando a 120 quilos com a barba que vai até a barriga. Daqui a pouco a apresentação do inferno vai ser Landa Nerd. Porra, quem que é esse mano aqui? Gol Drago? Quem que é Gol Drago? Gol Drago! Cal Drago. A merda. É o boxeador do quarto rock. É o Drago. Ah. I must break you. Must break you. Ô meu, 11h30, cara. Ó, badalar da meia-noite 15, eu tô indo nessa. Então, vai decidir, não vai decidir o que tem. Nossa, mas... que piado. Pô, não decidiram o tema até agora? Não, cara. Não. Bem-vindo ao InstitoCast. É. Tem alguma ideia? Se não tiver, pode sair do podcast. Vamos colocar o Della Rina na conversa e ficar imitando ele? Põe pra ficar. Todo mundo imitando ele. Olá, nerds e nerdas, tudo bom? E o Creed do Léo, o Mo. Me recuso a responder. Não, você demorou pra falar limpando a boca, fala a verdade. Me recuso a responder. Tá bom, vai ficar com essa putaria, eu vou sair, cara. Vai sair. Ficou da ataque agora. E também, claro, temos aqui um convidado hoje. Ai, um não Heitor. Vai apresentar como Mo, beleza. Conta tudo pra sua mãe, Kiko. Vocês querem ficar sozinhos? Acabei de responder que eu vi o filme. Vamos procurar um motel, seus viados. Seus viados. Não, eu vou tomar um fora pro Joker. Ah, só um pedido, por favor, não vamos nos estender muito, tá? Por favor. Tá. É, tá bom. Senta lá, Cláudia. Vamos pensar em alguma coisa pra gravar. Pera aí. É, Vingadores e Batman, cara. Tá dormindo, porra? Na verdade eu tava, mas... Ele tá enchendo o boneco inflável dele. Tartaruga tem... É, amor. Tá, agora você tá lá, amor.